você, o meu abraço pra lhe proteger. Vejo um mistério nesse seu olhar que me atrai. Tudo fica bem quando você está com esse jeito novo de amar. Sua presença enche de desejo no ar. Nunca vou me esquecer desse momento lindo. Qualquer dia com você é tarde de domingo. Eu sei. Com você é tarde de domingo, eu sei.